Bota o colete que é o bala, mané. De um jeito diferente, tá ligado? Chica! Tava na festa massa, muito louco com a bichinha. Batendo num bundão e ela chamando com a mãozinha. Só te prometo, moça, eu vou te botar com força. Te prometo, bebê, eu vou te botar com força. E aí, BNB, manda pra elas, cachorro. Vou tacar com força na xereca dessa moça. Vou tacar com força na xereca dessa moça. Vou tacar, tacar, tacar, tacar, tacar, tacar. Vou tacar com força. Ele quer me seduzir, uso o pulo do meu corpinho. Tô soltando gostoso. Vai, mãe, não para não. Deixa ele chegadinho, sentando eu com carinho. Eu quicando com carinho. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Deixa ele chegadinho, sentando eu com carinho. Eu quicando com carinho. Taca com força no xereco dessa bolsa. Taca com força no xereco. E bota de quatro, tá com força. Ele quer me seduzir, uso o pulo do meu corpinho. Tô soltando gostoso. PNB do beat. Aí fica fácil, é hit atrás de hit. Na festa massa, muito louco com a bichinha. Batendo num bundão e elas chamaram com a mãozinha. Só te prometo, moça, eu vou te botar com força. Te prometo, bebê, eu vou te botar com força. E aí, BNB, manda pra elas, cachorro. Vou tacar com força na xereca dessa moça. Vou tacar com força na xereca dessa moça. Vou tacar, tacar, tacar, tacar, tacar, tacar. Show, sabe, vou tacar com força. Ele quer me seduzir, usa o pulo do meu corpinho. Tô soltando gostosinho. Amanhã não para não. Deixa ele chegadinho, sentando eu com carinho. Eu quicando com carinho. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Deixa ele chegadinho, sentando eu com carinho. Eu quicando com carinho. Taca com força no xereco dessa bolsa. Taca com força no xereco. E bota de quatro, tá com força. Ele quer me seduzir, usa o pulo do meu corpinho. Tô soltando gostosinho. PNB do beat. Aí fica fácil, é hit atrás de hit.